Luca Responsa Acetugi Bota discos Pena Bocano É feito exatamente de sangue de suor e de lágrimas. Cristo bandido, é desse jeito que funciona.